Quando o corpo vai para um lado e vai para o outro coração, cante que só passarinho, jogue o corpo na canção, boi, que o coração vê caminho e os pés se movem no chão. Sou cantador de cajazeiro e vim cantar a minha gente. Gente que não foge do aço, gente que não corre de macho, nem de onça ou de mulher. Vem cantar a minha gente lá das bandas de cajazeiro, onde o coronel diz que é dono de tudo. Coronel Fragoso, horroroso, viu o velho barrigo, como dizia o bom Joaquim Vela, e rua de Piancó fazendo chacota dele, quando alguém dizia que em compensação ele tinha a casa mais bonita da cidade. Ai, ai, ai, nessa feira pra cantar a minha gente. Gente que não foge de fera, gente que não corre de guerra, de arruar se o que vier. E não foge tão pouco do coronel Fragoso, de quem todo mundo correu quase borra de medo, quando ele vem subindo a jaqueira enfesada com a debandada de sua gente, ou com a seca do sertão. Quiser que venha ver os caos que eu conto com satisfação, pra clarear as cabeças de bom pensar sobre os acontecidos em Cajazeira. Lá onde o coronel diz que é bom só Deus, porque dá metade pra quem planta e cuida do seu gado. Quem quiser que venha ver se tá tudo certo ou errado, meus caos acontecidos. Se gostar, que faça uso e bom proveito. Se não gostar, continue deixando tudo esquecido.